Teve a lese na suruba do domingo legal. Eu disse pra esperar. Se tu não queria, era só me ligar. Se você quiser explorar outras maneiras de me amar, estarei de prontidão, esperando pro teu coração. Não vejo outras formas no bloco Lego, meu super sócio. Ventando sentido pra sua vida, joelhos mofados em base de comida. E fumo até traficante, fico sem respirar. Digo pros meus amigos que é problema pulmonar. Pênis quadrada na boca de seu avô. Perspectiva limpa como minha câmera viva. Botou mas ainda essa minha vida. Colmeia da rainha está pegando fogo. Como uma buceta de sua filha nos feriados, sugando sua alma vazia. Príncipe da paz, um inferno lilás. Djavan tocando rock pros artistas da paz. Sempre que clico nos cortes, começo a xingar meu pai. Kiki Chaves brigando pelos restos mortais. Porto trancado com cadeado dental. Mussolini e Hitler fazendo sexo anal. Grilo e judeus, tem uma noite especial. Mas louva a Deus, está de cama com 38. Ele pensa em estourar seus miolos, mas não como Kurt Cobain. Mas sim como um garoto que faz música e ninguém ouve por desdém. Trago vários tablets de conforto da Fafá de Belém. Juízo do juiz, espalhado pelo asfalto. Assim como no filme do Tarantino, Jesus espalhando o evangelho antes de lhe matar. Eu ainda estou certo, vou lhe fazer uma oração e lhe mandar pro quinto dos infernos. Suspeita de AIDS, cogumelos em minha trend, aniquilando vários aniquiladores de mulheres videntes. Marchando o cavalo por perto, dessa vez não há nenhum objeto incerto. Eu vivo e acerto, demoro sua alma por não ter um pai por perto. Eu vivo e acerto, demoro sua alma por não ter um pai por perto. Eu vivo e acerto, demoro sua alma por não ter um pai por perto. AIDS, AIDS. Na suruba eu peguei AIDS, agora tenho que falar com o Optimus Prime. Homem-Aranha já rateado no Sam Raimi, querendo pegar a câmera pra atacar na Mary Jane.